Milorde, apaixona coração. Que tanta indiferença nesse ser, que tanta indiferença nosso jeito de amar. A gente não se toca como antes, a gente nem se beija como antes. E o que era calor foi ficando frio, e sentia tão completo e hoje tão vazio. Tô me sentindo sozinho, sozinho. Será que o sentimento da gente acabou? O som deu um tempo e ainda existe amor. Ainda existe amor. Vou me afogar no corpo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. A gente se perdeu no meio do caminho, nessa viagem acabei ficando sozinho. Vou me afogar no corpo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. Que tá com outro não precisa nem dizer. Essa história eu sou o último a saber. Completo e hoje tão vazio. Tô me sentindo sozinho, sozinho. Será que o sentimento da gente acabou? O som deu um tempo e ainda existe amor. Ainda existe amor. Vou me afogar no corpo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. A gente se perdeu no meio do caminho, nessa viagem acabei ficando sozinho. Vou me afogar no copo, não sei o que faço. Se o coração é mole, o fígado é de aço. Que tá com outro não precisa nem dizer. Essa história eu sou o último a saber.